Aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas, amigos que nos escutam, o disco do dia de hoje continua a série especial dedicada ao carnaval. Nesta série, vamos relembrar sambas e enredos que marcaram a memória e que ultrapassaram o desfile e os dias de folia. Olelê, olalá, pega no ganzê, pega no ganzá. Festa para o Rei Negro, de Salgueiro, 1971. Canta Neguinho da Beija-Flor. Explode coração, peguei um Ita no Norte, Salgueiro em 1993. Explode, explode, coração, a maior felicidade. É lindo, meu Salgueiro, contagiando, sacudindo essa cidade. Explode, explode, coração, a maior felicidade. É lindo, meu Salgueiro, contagiando, sacudindo. Foi no balanço da sua tarde. Eu vou no mar, eu choro a saudade. Amor, o tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Foi no balanço da sua tarde. Eu vou no mar, eu choro a saudade. Amor, o tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Seguimos com mais um clássico, Kizomba, Festa da Raça. Vila Isabel, 1988, de Rodolfo, Jonas e do grande Luiz Carlos da Vila. Valeu, subir, no vento forte dos palmares, que corre a terra, céus e mares, influenciando a poluição. Dormi, subir, valeu, hoje a vila é Kizomba, é pato que canta e dança, jogo e maracatu.